Veja a preocupação do Elton. O Flamengo tem falta dali. O Beto normalmente é o homem que cobra dali. A reação da torcida do Flamengo, fazendo a corrente, passando a energia. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai para a cobrança Petkovic. Bate muito bem, já fez 9 gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o Alessandro no banco, Petkovic para falta, cobrança! Gol! Mesmo golaço do Pet! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um episódio da saga sobre o mercado bucetal. Vocês vão notar que a minha voz está um pouco ruim, gente. Vou pedir paciência para vocês. Tomar uma água aqui, porque eu ainda não tô bem. Eu ainda tô curando da asma que atacou. Mas estamos fazendo inalação. E nós vamos ficar bom, tá bom? A asma me pegou feio. Não fumem, principalmente quem tem asma não pode fumar, tá ok? Mas a cagada já foi feita, agora só resta corrigir, né? Gente, hoje nós vamos fazer um programa aí sobre a questão de valorização e desvalorização de homem e mulher. Ouvinte, eu quero que vocês prestem, mas... Ouvinte, você vai ter que prestar uma atenção nesse programa, fora de sério. Porque senão vocês não vão entender nada. Mas nada. Você vai ouvir isso aqui e você vai falar, pô, não entendi merda nenhuma. E você ainda vai me chamar de filha da puta e vagabundo ainda. Isso que é o foda. Puta, cara, tem uma hora que eu fico desanimando, cara. Sem zoeira, não tô falando da boca pra fora, não. Porque eu fico pensando que vocês não vão me entender. E aí vocês vão voltar aqui e vão me xingar. É foda, cara. Inclusive, tive muito problema, cara. Nossa senhora. Puta nós. É bom. Eu sou muito grato a vocês que escutam, mas o negócio pra me dar problema que é isso aqui. Eita nós. Enfim, vamos lá. Vamos seguir. Então, gente, presta bastante atenção, gente. Esse programa que eu vou fazer, que eu estou gravando pra você, que eu fui buscar material, que eu fui ler, que eu fui me informar, esse programa que você vai ouvir, ele não é definitivo. Ele precisa de um complemento que vai ser gravado no futuro. Só que eu vou jogar um pouco aqui desse conteúdo para vocês fazer a compreensão. Mas ele precisa de um complemento. O que que acontece, ouvinte? Tem o fator valorização e desvalorização. Isso eu vou explicar certinho, vocês vão entender. Quem não conhece vai entender e quem já conhece vai rever. E eu vou explicar certinho para vocês o que que valoriza, o que que desvaloriza no homem e na mulher. Vou explicar as questões... de limite e tal, vou explicar certinho, as condições, tudo. Só que é o seguinte, ouvinte, presta atenção, ouvinte, escuta aqui, porque depois lá no final você vai querer me criticar e você não sabe o que você está falando, ouvinte. Ouvinte, você precisa. Não é só valorização, desvalorização. Esse é um erro frequente que eu vejo em muitos lugares. O próprio pobretão de vida ruim, muitas das vezes, cometeu esse erro. Os leitores do pobretão cometeram esse erro. Mas não é que eu tô criticando vocês, mas é que vocês estão errado. A crítica é construtiva, que vocês estão errado. Porque não é só valorização e desvalorização. Tem os fatos. Eu vou ter que gravar um programa depois desse aqui. Não hoje, porque eu tô cansado. Eu trabalhei a semana inteira. Eu tive tormenta essa semana. Então, no futuro, em muito breve, eu vou gravar o complemento. Porque o que vocês têm que entender é que o mercado bucetal tem uma questão do valor. Eu vou explicar já. Eu vou explicar. Eu tô só dando uma introdução aqui. Então você tem um valor. Tá bom, você tem um valor. Só que não adianta você ter só o valor. Vamos supor, valores, é beleza, é carro, é... Não, carro não, é poder social, dinheiro. Se o fator externo não encaixar. O que é o fator externo? Vamos antecipar aqui já. Eu vou fazer um programa só sobre isso, mas... Por exemplo... Não adianta você ser um cara, por exemplo, muito inteligente e graduado. Vamos supor, você é um cara muito inteligente, você tem altas graduações, tá? Altas graduações acadêmicas. No meio acadêmico, você é foda. Numa festa social, nossa, você vai ser o centro das atenções, seu valor vai estar máximo. É isso que o pobretão não entendia e muitos não entendem. Então, no meio social, você tá bem. Vamos supor que você vai pegar agora uma menina que você esteja interessado, você esteja num lugar... Onde é uma periferia quebrada, favelaça. Lá, o seu título de graduação não vale nada. Por quê? Porque o fator externo... Isso que é o fator externo. O fator externo é tudo aquilo que está alheio ao mercado bucetal. Não depende de você. É o mercado externo. São os fatores externos. Que eu vou ter que gravar um programa só sobre os fatores externos. Então, ouvinte. O fator externo. Você está no lugar onde... O seu título de graduação, a sua inteligência não importa. O que importa lá é, por exemplo, vamos supor as Maria bandido lá. Elas querem o cara bandido. Lá você não vale nada. Lá o seu valor foi pro zero. Só que, por que eu falei pra vocês que é alheio ao mercado bucetal? Você perdeu o seu título? Não. Você ficou menos inteligente? Não. É só porque o fator externo... Você não... O seu valor no mercado bucetal geral não diminuiu. O que diminuiu o seu valor é o fator externo. Vocês entenderam? Então eu vou fazer um programa agora falando sobre valorização e desvalorização. Só que... E eu vou ensinar pra quem não sabe. Por exemplo, que a maioria do povo já sabe disso. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer as análises. E é muito divertido, ouvinte. Fazer as análises do mercado bucetal é uma coisa prazerosa. Uma coisa que você vai fazer por prazer. E você vai, junto com seus amigos, dar gargalhadas. Porque... essas discussões são muito, muito legais, assim, é muito engraçado. É aquele papo bem machista, escroto e tal, é legal. E você vai debater essas coisas, é muito legal. É um dos meus passatempos favoritos, inclusive. Debater sobre o mercado bucetal, as especulações e tal. Só que fica aqui já, tô avisando. Vocês têm que entender que tem os fatores externos. E tem mais um problema, que eu vou ter que falar durante o programa inteiro, cara. Vai ser um sofrimento isso aqui. Ouvinte, eu já vou antecipar pra todos aí que querem ouvir. Vocês têm prazer em ouvir isso. Então, eu vou dar já a alegria de vocês aqui. Tá? Por favor, se você gosta do meu programa, não vem comentar isso nos comentários. Porque eu tô te dando o que você quer ouvir agora. Facilita a minha vida e a sua. Economiza o meu tempo e o seu, ouvinte. Então já vou tirar sua dúvida aqui de cara. Se você for milionário, dono de uma televisão, de uma emissora de televisão, ou se você for um poder social muito grande, se você for ministro, ou se você for muito lindo, maravilhoso, modelo de capa de revista, realmente, aí cague e ande para esse programa, porque a valorização e a desvalorização não vão te afetar, tá ok? Eu tô dizendo logo de cara, porque eu já tô prevendo que eu vou ter desgaste mental com o ouvinte vindo falar assim: Hernani, mas você é mentiroso, porque você tá falando aí que tem que comparar a valorização, mas se o cara for um modelo maravilhoso, ele come quem ele quiser. Foda-se, cara, eu sei. Foda-se, ninguém é bobo, cara. Nenhum ouvinte aqui é idiota assim, cara. E vocês vêm com uns papinhos furados desse pra mim, cara? É lógico, eu sei disso. Só que o Sociedade Primitiva não é um programa do cara que é modelo. O cara que é modelo não tá ouvindo aqui. O Sociedade Primitiva não é o cara do, não é o programa do cara que é milionário. Então não adianta você vir meter um 7-1 pra cima de mim, falar que se você fosse milionário, ah, se eu fosse dono do SBT, a mulher ia dar pra mim. Foda-se, cara. Ninguém aqui é. Por que vocês estão preocupados com isso? Sabe, é uns papinhos furados. E vem chamar aqui, vem dizer que eu sou mentiroso, porque se eu fosse, nossa, se eu fosse muito importante, se eu tivesse a salvação do planeta, todas as mulheres dariam pra mim, cara. Tá bom. Então, se é isso que você quer ouvir, todos vocês aí que vieram pra encher o saco e pra me avisar que se você for maravilhoso, se você for rico, se você for poderoso, realmente você come quem você quiser, eu já estou te dando aqui a resposta. Realmente, se você for milionário, lindo ou poderoso, você vai comer quem você quiser, tá bom? Tô dizendo aqui agora. Por favor, não venha me incomodar nos comentários, não venha atrapalhar, não venha encher o meu saco, por favor, tá ok? Colabora comigo, ouvinte. Se você gosta de mim, se você não gosta, paciência, eu apago seu comentário, vida que segue, tá? Então, já estamos aqui os primeiros avisos, vamos lá. Ouvinte, o mercado bucetal, ele funciona como um mercado de ações. Lembrando para quem esqueceu, o mercado bucetal nada mais é do que a análise do mercado sexual do homem heterossexual, do homem e da mulher. Só que a análise da mulher, ela é mais simplista do que a do homem, porque o pilar básico gira em torno de que o homem gosta mais de sexo do que a mulher. Então, o homem, o que eu quero dizer para você, ouvinte, é que o homem, ele tem que lutar mais, ele tem que avaliar mais o mercado, os riscos, a chance, o perigo de, por exemplo, chegar numa mulher do trabalho. Se ele tomar o fora no trabalho, ele vai se fuder. Então o negócio tem que ser certeiro. Então o homem, ele corre mais riscos do que a mulher. Então a análise do mercado bucetal do homem é muito mais complexa do que a da mulher. Mas eu vou dizer também aqui sobre a questão da mulher, eu vou dizer. Por exemplo, o homem, ele precisa avaliar, vamos dar um exemplo só aqui, ele precisa avaliar que aquela menina só vai querer ficar com ele com compromisso. Então ele já tem que fazer as contas na cabeça dele se ele quer compromisso, porque ele ficar com ela por ficar, ela não vai querer. Esse é um fator externo, inclusive, que vai vir no próximo programa, mas eu já tô dizendo, então esse pano aqui pra vocês. Então ele tem que avaliar esse fator externo, se ele vai assumir a menina ou se não vai. Porque a menina, tem mulher que é certeira, fala, ó, só com o compromisso que eu fico com você. Eu tô cansado de farra e tudo. Esse é uma análise que ele tem que fazer. Já a mulher é uma coisa muito mais simplista, porque os homens, no geral, vão abordar ela. Ela só tem que escolher, esse não, esse sim, esse não, esse sim. Porque os homens vão vir pra cima. Agora, a análise do homem é muito mais complexa. A análise do mercado bucetal. Inclusive, eu tenho uma história aí. Eu conheci uma pessoa recentemente, pessoalmente. Eu conversei com essa pessoa. Estou tentando trazer ela pro programa, mas tá muito difícil. Um cara aí que, devido à dificuldade do mercado bucetal, ele decidiu que ele quer ficar com um homem. E ele já arrumou um cara. E ele conta as histórias, vocês cascam o bico. Ele fala que ele sempre gostou de mulher, mas que ele tá cansado de ter que aguentar jogo feminino, falatório na cabeça. E ele decidiu que a partir de hoje ele vai ficar com um homem, mesmo sendo heterossexual. Você casca o bico com as histórias dele, é muito engraçado. E ele vai ficar com um homem no final desse ano. Vai ser um baita de uma história, quero ver se eu trago ele aqui. Mas vamos voltar lá, gente. Então, analisar o mercado bucetal é igual se fosse um mercado de ações. E tem as valorizações e desvalorizações. Vocês entenderam, ouvinte? Então, você tem que se enxergar. Isso é uma visão muito madura, inclusive. Eu recomendo que os ouvintes tenham essa visão sobre si. Você tem que começar a se enxergar. É uma visão muito, muito inteligente, madura. Eu aprendi, inclusive, quando eu comecei a estudar um pouco da escola liberal, eu aprendi um pouco disso. Você tem que se enxergar como de fato você é. Você, ouvinte, é o seu corpo, você é a menor propriedade privada do mundo. Você é a menor propriedade privada do mundo. Você tem que se enxergar como propriedade privada. Quando você vai trabalhar, não é que você é funcionário. Você está vendendo o seu tempo em troca de dinheiro. O tempo da sua vida, o tempo que você poderia estar passeando, curtindo, você tá vendendo esse tempo em troca de dinheiro. Você é a menor empresa privada, você é a menor propriedade privada do mundo. Desculpa, falei errado. Então, nesse mercado de ações do mercado bursátil, você tem que avaliar qual é o seu valor. Porque o seu valor, ouvinte, vai decretar qual é o seu poder de barganha, qual vai ser a sua posição no jogo. Olha que interessante, ouvinte. Acorda, ouvinte. Presta atenção, que o que eu tô falando é importante, ouvinte. Eu vou dar exemplo. Eu vou provar. Tudo que eu falo aqui, eu provo. Vocês sabem disso. Vocês estão há um ano comigo. E não é que eu sou bom da boca também, não. Eu sou amigo de vocês. Nós estamos juntos aqui nessa porra. Então, ouvinte. O seu valor no mercado bursátil, ele vai decretar. Primeira coisa. O seu poder de barganha. Primeira coisa. O seu valor no mercado bursátil, que eu já vou explicar como você vai medir. Ele vai decretar. O seu poder de barganha. Hernani, o que, que é poder de barganha? É o quanto você pode ir. É o quanto você pode atacar. É o que você pode fazer. Dando um exemplo assim. Extremo, se você for um pobretão fudido e feio e você tá numa festa de bacana onde só tem a alta elite, seu poder de barganha é zero, você não pode nem olhar na cara de ninguém. Agora, se você é um cara bonitão, ou então você é um cara bonito, normal, e você tá numa festa onde só tem nego feio pra caralho, já aconteceu comigo, você vai numa festa que só tem nego feio, só tem mulher feia, e ali o seu valor, o seu poder de barganha, ele é violentíssimo. Você está com alto poder de barganha. Então, o seu valor nesse mercado de ações, do mercado bursátil, ele vai declarar o seu poder de barganha. E não só isso. O seu valor no mercado bursátil, gente, ele vai decidir qual vai ser a sua intenção. Por exemplo, um cara muito... Mas isso é muito relativo o que eu estou dizendo, tá? Mas eu só estou fazendo uma análise aqui simplista. Vamos supor, um cara muito feião, que nunca teve companhia nenhuma. Ele conhece uma mulher mais ou menos, uma mulher meio feinha. E ela deu boi pra ele. E ele nunca pega ninguém. Na hora que a feinha der o boi pra ele, a intenção dele com ela vai ser pegar e assumir logo de cara. Por quê? Porque o poder de barganha dele é baixo. Se o poder de barganha dele fosse alto... Pensa você que é um homem que tá me ouvindo, pensa se eu tô mentindo. Eu quero que você me diga se eu for mentiroso, se eu quero que você me chame de vigarista, de picareta. Se você tem muitas opções de mulher, muita mulher, você pode escolher. Aparece a feinha dando boi, você não vai pra cima. Você pode até ir pra cima pra fazer uma zoeira e tal, mas você não vai, por exemplo, já querer namorar, porque você tem muita opção. Agora, você tá num deserto desgramado, você não tem nada. O cara, quando ele tá numa merda desgramada, raspando com o caúne, tá foda e tal. Apareceu a feinha. O que, que a feinha vira? A cereja do bolo. Ele vai pra cima com aquilo, com unhas e dentes, e me dá essa feia aqui, que eu quero casar com a feia, e eu vou meter um filho na feia. É assim. Por quê? Porque o poder de barganha desse cara está baixo. Inclusive, eu tenho uma tática pra isso. Que é uma tática, inclusive, usada em mercado também financeiro, que se aplica ao mercado bursátil, que eu vou explicar mais pra frente, mas que é você resguardar, você não gastar o seu poder à toa, resguarda, espera a maré passar, pra depois você usar com sabedoria. É a mesma coisa do mercado de ações. Você compra uma ação por 40 reais, aí dá um problema na empresa, a ação cai pra 2 reais. Você, ouvinte, vai querer vender por 2 conto que você comprou por 40? Não vai. Não, tem muitas que vão querer, lógico. Mas se você quiser, você não precisa vender por 2 contos. Você pode segurar ela, deixa ela quieta e espera ela voltar a subir para 40 contos. É uma tática. Pode funcionar, pode não funcionar também. Não tô dizendo para vocês também na minha cabeça não, caralho. Vai estudar aí, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Tô só dando aqui uma tática. Então, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que mudaram para uma cidade onde só tem gente feia, onde só tem gente desinteressante no geral, desinteressante, papo, chimpanzé e tal. O que, que a pessoa faz? Se guarda, não chega em ninguém, não fica com ninguém, fica totalmente fechada. Por quê? Porque ele não quer, a pessoa não quer começar a ficar com mulher, vai começar a ficar com mulher feia. Vai ter que começar a comer mulher feia. Ele não quer fazer isso. Eu tô dizendo assim, é uma tática. Porque eu conheço, eu posso trazer essa tática mais pra frente se vocês quiserem. Tem um pouco a ver, tem um pouco a ver só, não muito. Tem um pouco a ver com a tática que é chamada, que eu vou também trazer, vou gravar um programa, que chama-se Modo Rica ou Modo Zumbi do Pobretão. Mas é só um pouco a ver, vocês não podem muito não. Eu vou explicar mais pra frente, tá? Vamos devagar aqui. Então, ouvinte, mercado bursátil. Você vai se enxergar como uma ação. Você vai se enxergar como uma ação e você vai se avaliar com frieza. Não adianta você usar o emocional, porque se você usar o emocional, você vai se fuder. Porque eu conheço gente que usa emocional e eu vou provar aqui. Por exemplo, uma mulher vai se autoavaliar. Quantas e quantas vezes eu já vi isso? A mulher pega e começa a falar. Não, mas uma mulher meio feia, desinteressante, que eu já conheci. Ela falava assim, não, mas eu sou uma pessoa muito interessante. Os homens tudo vão gostar de mim, porque eu sou uma pessoa muito interessante. Mas porra, ela tá avaliando de uma forma emocional. Na verdade, o papo dela era ruim e ela era feia. Mas ninguém iria dizer isso na cara dela, óbvio. E ela não conseguia ter a frieza pra se autoavaliar. Vocês entenderam, Vitor? Então, pra você avaliar no mercado bursátil, você tem que avaliar de forma fria, seca. Você tem que se analisar da forma mais fria possível. E não bitolar. Por exemplo, nós vamos falar aqui, por exemplo, questão de rosto. Eu conheço um cara aí, se estiver ouvindo, inclusive, não tô te criticando, não. Mas tem um cara aí que cismou que o queixo dele era defeituoso. O cara gastou 10 pau numa cirurgia caríssima e 10 pau pra mandar pra colocar o queixo pra trás. Não mudou nada na sua vida, não é? Pode falar a verdade, não mudou nada, que eu sei porque não mudou. Então, não bitola, ouvinte. É só pra você fazer uma autoavaliação. Mas sem bitolação, tá? Sem ficar louco, não é pra você sair daqui, pular pelado no luz, ficar balançando, nada disso. Pra você ouvir aqui e refletir. Gente, então você vai se autoavaliar como uma ação nesse mercado de ações, aonde você sobe e desce. E a mulher é a mesma coisa, tá? Só que a mulher tem um problema só a mais, que o tempo é cruel. Não, o tempo é mais cruel com a mulher do que com o homem. Mas se o homem não se cuidar também, se fode. Eu, por exemplo, eu tenho que me cuidar. Imagina se eu perco o controle e vou deixando a minha pança crescendo, por exemplo. Aí eu vou me detonar, não adianta você pensar assim. Mas se o homem se cuidar, tiver uma vida, não precisa ser mega regrado, mas se cuidar, dá pra você chegar com uma carcassinha legal até uns 60 anos. Agora o tempo com a mulher é cruel, isso é fato, o tempo com a mulher é cruel. O peito vai lá pra baixo, entendeu? A bunda vai lá pra baixo, então o tempo ele é mais cruel com a mulher. Isso aí é um consenso, isso nem é teoria que eu tô falando. É um consenso, todo mundo tem isso aí como uma unanimidade, tá? Que o tempo é mais cruel com uma mulher. Inclusive as próprias mulheres admitem isso. Gente, então tá bom. Já entendi, você aí, já entendi que eu sou uma ação. Do modo mais frio. É como se nós estivéssemos tentando enxergar, ouvinte, o mercado bursátil. Isso que é legal que vocês entendam. É como se você estivesse tentando enxergar o mundo de forma matemática. É tipo uma análise sintática. Você pega o português, você vai analisar ele sintaticamente. É a mesma coisa, você vai analisar o mundo matematicamente. Você tira toda a vaidade. Você vai tirar todas as emoções. Negócio de paixão, tudo. Você vai tirar tudo e você vai analisar friamente, matematicamente. E é muito interessante, ouvinte. Por isso que eu tô falando pra vocês que vocês vão ter prazer em começar a analisar. Eu quero que vocês comecem a analisar ao redor da vida de vocês o quanto o mercado bursátil é verídico. Eu quero que vocês analisem. Vocês vão começar a notar, por exemplo, que a questão da inflação que eu já expliquei pra vocês. Vocês vão começar a analisar, por exemplo, que quando tá um cara meio feinho com a mulher mais bonita, que tem mais valor que o dele, ele tem que correr mais atrás. Vocês vão começar a analisar isso. Ele tem que ser mais proativo, ele tem que ir mais pra cima. E aí fica aquele debate eterno, que já tem esse debate, é um debate muito antigo. Vale a pena você ficar com uma mulher bonita, mas que você vai ter que viver o inferno na mão dela? Isso é um debate que já tem muitos anos, esse debate. Então, ouvinte, Este é o mercado bucetal, tá? Você vai começar a analisar. Como você vai se autoavaliar no mercado bucetal? Não tem como fazer uma análise. Tipo assim, não existe uma pontuação no mercado bucetal de 0 a 1000, de 0 a 10. Você, ouvinte, vai criar a sua aí. Muitos usam uma pontuação de 0 a 10. Se você quiser usar de 0 a 10, você pode usar. Se você não quiser usar nada, você só autoavaliar. Tipo assim, ah, eu acho que eu tô médio. E aquele ali tá acima de mim. Aquele ali tá abaixo. Você pode fazer assim também. Vão aparecer gurus pra vocês, pra fazer vocês de bobo, pra enganar vocês. Que vai falar assim, não, a escala certa é assim. Não, não tem escala certa, não tem nada. Isso aqui é tudo teorização. Isso aqui é tudo no campo da discussão. Não vem querer pagar uma de guru que você sabe mais que todo mundo, não. Que aqui, a gente, guru, a gente fatia logo de cara aqui, porque aqui você não vai contar cascata, não, tá? Então você vai fazer a sua autoanálise de como você tá no mercado bucetão. Tem vários pontos, tá? Eu vou me esforçar pra dizer todos os pontos pra vocês. Se eu não conseguir, conto com a contribuição de vocês pra lembrarem mais valorizações aí, tá? E desvalorizações também. É muita coisa, gente, é muita coisa. Eu tô me esforçando aqui por você, tá? Eu tô me esforçando por você. Gente, vamos lá. Vamos começar. Valorização. Vamos começar pelo basicão. O rosto. O seu rosto é um ponto de valor. O rosto, ele leva em conta a beleza de um rosto, isso aí é científico, ele tá pautado na proporcionalidade. Ou seja, a orelha muito grande, por exemplo, foge da proporção. Nariz muito grande, foge da proporção. Só que aqui tem um pulo do gato. No homem, é mais aceito traços rústicos do que na mulher. Mas com as ressalvas. Não adianta você chegar com um nariz muito grande, que aí você vai ter que realmente dar um... Aí você vai ter que dar uma trabalhada mesmo pra valorizar, porque tem ressalvas. Por exemplo, vamos supor, se você é homem e você tem uma... Vamos dar um exemplo aqui. Você tem um queixo quadradão, por exemplo. Isso aí não vai te desvalorizar, em alguns pontos vai até valorizar, você entendeu? Vamos supor um outro exemplo. Sobrancelha grandona, que a sobrancelha é monstruosa. Você pode, se você quiser, tirar. Ou se você deixar, dependendo da situação, ele não vai desvalorizar. Porque o homem, ele tem que ter mesmo uns traços mais rústicos, mais brutos. Isso é normal. Que mais aí de valorização que eu posso dizer? Questão da orelha. Você deixar o cabelo crescer um pouco também, dá pra dar uma valorizada que você tira. Vamos supor, se tiver a orelha grande, você deixa o cabelo crescer, aí ele dá uma tampada, né? Isso aí a gente conhece bem. A pele do rosto, tá, ouvinte? Pele sem marcas e sem espinha. A espinha e a marca de espinha, a marca de acne, desvaloriza muito, ouvinte. Desvaloriza muito, tá? Então, uma pele valorizada não tem marca de acne e não tem acne, tá? Isso conta muito. Isso é muito importante que eu tô falando pra vocês. Cabelo. Cabelo, tem um debate que já tem há muitos anos também, que é... Se você tiver cabelo, maravilha. O ideal... Não é que é ideal, mas as mulheres tendem a olhar mais pro cara que tem cabelo. Só que tem um pulo do gato aqui. Qual que é o pulo do gato, ouvinte? Que se você for um careca, mas tiver um... Mas for shapeado, fica bom também. Por exemplo, fica estilo The Rock, fica estilo Vin Diesel, fica estilo segurança de balada. Esse também, você fica bem na fita. Então se você é careca e não tem cura mesmo, das duas, uma, ou você toma o remédio, só que o remédio deixa broxa. Mas se você tomar, cresce também. Ou você faz um implante, ou você põe peruca, ou se você quiser, você não precisa fazer nada. Você vai pra academia e vai malhar. Porque se você ficar um careca fortão, um careca estilo maromba, fica bom também. As moedas vai, o valor seu vai ficar um valor legal. Então fica essa ressalva, esse pulo do gato. Agora, se tiver cabelo, bom também. Melhor ainda. O cabelo, ele dá uma valorizada boa, que a gente vê, inclusive. Eu vou doar o meu cabelo em muito breve. Capaz que começo do ano que vem. Só não doei ainda por causa de xota. Quando eu doar o meu cabelo e raspar a minha barba, vocês vão ver quanto que eu vou me desvalorizar. Eu quero fazer esse experimento pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vocês vão ver o meu valor mas despencar numa violência, mas numa violência, que vocês vão ficar espantados em ver como que o cabelo valoriza ou desvaloriza, tá? Na mulher, gente, a valor... não sei se eu falo tudo junto ou se eu falo separado, que... como é que nós vamos fazer? Vou falar primeiro do homem, depois vou falar da mulher, porque da mulher tem muita diferença. Então, do homem, esse ar rústico é bom. O ar afeminado no mercado bucetal é ruim. Porque a mulher, quando ela vê um rosto muito afeminado, andrógeno, isso é ruim, tá? Isso aí vai te desvalorizar. Ela vai começar, ela não vai sentir o tesão em você. Então isso é muito ruim. Eu não tô dizendo que eu sou, tenho cara de He-Man, nada não. Apesar que o He-Man tinha um rosto meio afeminado. Deixa eu tomar água aqui, peraí. Gente, outro pilar de valorização e desvalorização, altura, tá? A altura, existe como é que eu vou dizer assim? Existe uma discussão que chegou-se à conclusão, depois de analisar o comportamento das mulheres, que a altura ideal, ela vai girar em torno do 1,75m até 1,95m. Mais do que isso, as pessoas dizem que tende a se tornar a uma coisa anomalia, bizarra. Um cara muito altão, a mulher muito baixinha, não dá nem liga. Não tem nem como você conversar com essa mulher. Por exemplo, tiver numa balada, como é que você vai conversar com essa mulher? Não tem como, você vai ficar baixado? Então, por exemplo, isso aí é uma crença, tá? Mas eu já conheci mulher que gostava de homem mais alto também. Tinha uma mulher altona no meu trabalho, gata. Era fé da puta. Era fé da puta ela, mas... E aí ela só ficava com um homem com pelo menos a altura dela. Inclusive isso que eu tô dizendo aqui, vocês têm que tomar como referência. A mulher tem uma... Eu não sei se é um fetiche, eu não sei o que que é. Ela tem que ficar sempre com o homem acima de altura dela. Nunca abaixo. Um casal onde a mulher é mais alta, parece que não dá liga. Pra dar liga, o homem tem que ser mais alto. Talvez tenha a ver com questão de dominância, questão de proteção, pode ser. Eu acho que é isso mesmo, tá? Então, tomem sempre como referência que você tem que ser mais alto que a mulher, tá? E tem-se essa unanimidade, que a altura ideal fica entre 1,75 até 1,95. Eu nunca parei pra me medir. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que eu tenho entre 1,75 e 1,80, mais ou menos. Mas eu não sei, não. Eu teria que fazer uma medição. Eu teria que comprar uma trena pra gente fazer uma medição aqui. Mas eu não sei quanto que eu tenho. Apesar que o povo vê meus vídeos aí, deve dar pra tirar uma média, mais ou menos, quanto eu tenho. Então, ô, gente. A altura é um ponto de valorização ou desvalorização. Se você é baixinho, meu amigo, o Sociedade Primitiva, ele não é um programa mentiroso. Ele é um programa que fala a verdade pra você. Aqui é a verdade que pode te fazer até chorar, mas que eu falo a verdade. Se você é baixinho, meu amigo, você vai ter que correr mais que os outros no mercado bucetal. Não adianta. Isso aí é unanimidade. Eu tenho certeza que nenhum ouvinte aqui do programa vai discordar de mim. Você vai ter que correr mais. Infelizmente, ouvinte, eu venho te trazer essa notícia. Se você nasceu muito baixinho, você vai ter que correr mais. Você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que lutar mais. Porque fica difícil. Fica mais difícil. Tá? Mas eu já conheci cara baixinho que se dava bem. Mas é mais difícil, sim. Você vai ter que lutar mais, tá? E é isso aí. A princípio aqui, sobre a altura, é isso. É questão de corpo. Por exemplo, muita magreza, raquítico. Ou gordo, obeso, já desvaloriza, tá? O corpo ideal é um corpo atlético normal. Agora eu vou polemizar. Porque isso aqui que eu vou dizer agora não é unanimidade. Isso aqui é material de debate. há quem diga, isso não tem... Se vier algum ouvinte encher o meu saco e falar que tem certeza, eu vou mandar tomar no cu. Porque você não pode falar que você tem certeza, ouvinte. Isso que eu tô falando, você não pode falar que você tem certeza, ouvinte. Ouvinte, tem um debate. Há quem diga, e eu tenho como acreditar nas duas teorias. E eu vou provar os dois, eu vou mostrar pontos pra vocês acreditarem nas duas teorias. Há quem diga que o cara tem que ter um corpo sarado e atlético. Normal. Sem bomba, sem anabolizante, sem nada. Normal, um corpo normal. Vamos supor, um cara normal. Você entendeu? Sem pança, igual eu. Sem pança. Mas sem ser magrelo. Normal. Tem gente que diz que este é o corpo ideal. E tem um povo que diz que não. Que o corpo ideal é o corpo shapeado, maromba. Aquele cara que come muita batata doce. E o cara é fortão. E toma uns anabol. Entendeu? E faz ciclo de bomba. Tem esse debate. Por que não é unanimidade? Muitos afirmam e usam vários argumentos que quem gosta do homem maromba, do homem bombado, não é a mulher. Dizem que quem gosta desse tipo de homem são os próprios homossexuais e travestis. Isso pode ser explicado quando você vê que o tipo de homem que atrai, por exemplo, o gay. O gay, ele vai em cima do homem maromba, fortão. Esse é o tipo de homem que atrai eles. E que é dito, teorizado, que a mulher, esse tipo de homem, muito, muito vaidoso, muito centrado no corpo dele, que tende a broxar a mulher. Que a mulher, ela vai procurar mais o cara atlético. Nem magrelo, nem gordo demais. Normal, um corpo normal. Só que tem gente que não. Tem gente que diz que não, que entre o cara normal e o cara bombado, maromba, aí tem gente que diz que ela vai preferir o maromba. Talvez, eu não tô afirmando, mas talvez isso tenha a ver com um fator externo. Talvez. Isso aí vai ser um fator externo, não sei. Mas o consenso sobre o corpo que tem que ser fica entre o corpo normal, saudável, atlético, saudável, o corpo de um cara que faz uma caminhadinha e vive uma vida regradinha, e ou entre o cara que é maromba de rato de academia. Só que tem alguns detalhes nessa discussão. Muitos dizem que esses caras maromba de academia, eles só falam, mas eles comem pouca mulher. Inclusive, eles ficam muito com aquele negócio de treinar com os parça, tudo, mas que... O povo que diz, não sou eu que tô falando, que esse povo de academia, pra eles é mais difícil comer mulher do que pro cara que é atlético, magro. Inclusive tem um termo pra isso que chama, se não me engano, chama health man, é um corpo saudável. Então, tem esse debate, eu não sei dizer pra vocês. Então, o debate é que no mercado bucetal, o povo diz que vale mais ser um corpo saudável do que um corpo bombado. Maromba, que faz ciclo de década, essas coisas. Não sei. Aqui fica um ponto que teria que fazer um debate aí com vocês, tá? Eu não sei, não sei. Mas pega isso aí e se autoanalisa o seu corpo, faz uma análise do seu corpo aí e tira uma média aí como que você tá de corpo, tá? Um ponto de valorização e desvalorização que vai dar debate também, que nego vai ficar puto. Mas é fato. Família. Ah, mas família, como assim? Por exemplo, lembra que eu falei pra vocês que tem uns fatores externos, ouvinte? Não adianta, ouvinte, você ser um cara bonito. Se você morar numa cidade pequena, e eu falo com propriedade porque eu venho de cidade pequena. Na cidade pequena o que vale é a sua família. Há um ponto que muito é dito que a pessoa não tem como um pobre enriquecer na cidade pequena, porque as famílias entre si, um casa com a família do outro, e a riqueza fica sempre nas mesmas famílias. E é fato. Lá você não vê o cara que é ricão, milionário, dono da cidade inteira, casar com a pobrezinha. Tudo ali é jogo de carta marcada. Ou então ele casa com uma pessoa de fora, mas com o mesmo status social. a família é um ponto de valorização ou desvalorização. Interessa, é um ponto. Mais pra mulher do que pro homem, tá? Mas a família é um ponto de valorização ou desvalorização. O que vai dizer, e eu vou explicar isso aqui mais pra frente, nesse programa, o que vai dizer a importância são, primeiro, os fatores externos, e segundo, não, é mais o fator externo mesmo, né? Por exemplo, a família, olha que interessante, a sua família numa cidade grande, numa cidade de São Paulo, olha, só se a sua família for, tipo assim, a família, vamos supor, a família Senna, família do Ayrton Senna. Porra, aí você tem nome, beleza. A sua família conta, é um ponto de valorização, isso é fato. Mas todo o resto não vale nada. Família Silva não vale nada, família Ferreira não vale nada, família, que mais? Família, sei lá, cara, Pereira, não vale nada. Agora, sua família, e não é sua família no sentido de sobrenome, família mesmo, sua mãe, seu pai, o que vocês têm, como que vocês são. Isso aí é um ponto de valorização. Quem vier dizer que não é, tá louco. Só que o que vai medir são as condições, os fatores externos. Dependendo, não vai, a sua família não vai fazer diferença nenhuma. Dependendo, não. Por exemplo, você conhece uma menina, você já mora sozinho, entendeu? Você nem vai apresentar a família pra ela. Isso aí, então, família contou? Não. Agora, você vai começar a namorar uma menina, menina tradicional, menina de família, aí a sua família começa a contar. Se você vem de um lar desestruturado, não é que ela não vai ficar com você, mas o seu valor já dá uma queda. Mas é o que eu tô explicando pra vocês, no caso do homem é menos que a mulher. Por quê? Porque se o homem conhece uma mulher de lar desestruturado, tem mais chance dele não ficar. Agora, se a mulher conhece o homem e ele vem de lar desestruturado, é menos chance de dar cagada. Por quê? Porque o homem avalia mais aonde a mulher foi criada, quem que é a mãe, quem que ele vai ter que aguentar de sogra, não vai ter que aguentar um porre de uma sogra chata pra caralho, entendeu? Mas pra menina também, tem menina que quando descobre que a sogra é um inferno, pula fora, porque realmente sogra é um porre do caralho. Então, apesar que minhas sogras foram muito boas, tive só uma que foi filha da puta, inclusive eu vou trazer a história num programa aí pra frente, história bonita dela, vai ver só, vocês vão ver que história bonita. Vamos trazer isso aí pro futuro. Deixa eu tomar água aqui, ouvinte. Pera aí. Então, ouvinte, como eu tava falando pra vocês, a família é um ponto de valorização ou desvalorização. Só que a família é um ponto mais difícil. Vai girar em torno de algumas coisas. Vocês vão ver que às vezes vai ser mais requisitado um ponto do que o outro. Como eu já expliquei no começo do programa, tá? Família é um deles. Dependendo da sua situação, família vai ser um ponto crucial. Mais importante que tudo. Dependendo até mais importante que beleza. Eu estou explicando pra vocês, numa cidade pequena, se você for feio, mas for de família importante, beleza, tá tudo certo pra você. Agora, se você for bonito, como eu conheço pessoas que são bonitas, mas vem de família pequenininha, na cidade pequena, seu valor é baixíssimo. Muito baixo. Você vai ter que penar pra conseguir resultados, tá? Pra comer uma mulher vai ser uma jornada pra você. Por quê? Porque você vem de família sem poder social, ou então você vem de família, porque é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, ouvinte. Então, todo mundo já sabe que a sua família é desestruturada, o povo já sabe que o seu pai, por exemplo, é alcoólatra. Então essas coisas vão te queimar. Então família é um ponto de valorização ou desvalorização. O que vai depender é o próximo programa que eu vou explicar, que são os fatores externos. Mulher de cidade pequena, aliás, estar numa cidade pequena é um fator externo. A dinâmica sexual na cidade pequena é diferente da cidade grande. Isso aí, quem vier debater comigo vai perder o debate. Você pode dizer o seguinte, isso aí é um debate que tem muito. A mulher de cidade pequena é mais fácil que a mulher de cidade grande. Tudo bem, tem gente que diz isso. Eu, por exemplo, sou defensor da ideia oposta, que a mulher de cidade grande é mais fácil que a cidade, que de cidade pequena. Eu sou defensor dessa tese. Tem gente que diz o contrário. Tem gente que diz que a mulher da cidade pequena é mais fácil que a cidade grande. Isso dá pra debater. Eu com você podemos debater. O que você não pode debater, porque senão você vai estar sendo burro e ignorante e mentiroso, é que a dinâmica sexual na cidade pequena é diferente da cidade grande. Quem vier debater isso comigo vai perder o debate 1-0. Porque a dinâmica sexual é outra, completamente diferente. Tem nada a ver. Na cidade grande, por exemplo, você pode passear de mão dada, sossegado. Porque se você estiver numa cidade de São Paulo, por exemplo, que tem milhões de habitantes, não tem perigo nenhum. Na cidade pequena, pra ela andar de mão dada com você, ela vai estar te expondo, você vai estar expondo ela e ela te expondo pra uma cidade pequenininha, uma cidade de 5 mil habitantes. Todo mundo vai saber. Já é outra dinâmica. Você entendeu, ouvinte? A dinâmica que já alterou da água pro vinho. Não tem mais nada a ver. Então você tem que analisar os fatores externos, que vai ser o próximo programa que eu vou explicar. Mas que eu já tô dando aqui a dica pra vocês começar já a analisar os fatores externos, tá? Mas não pode confundir. Então vamos voltar lá, gente. Você, ouvinte, é uma ação. Você tem valorização e desvalorização. Você vai analisar o seu rosto, você vai analisar o seu corpo, você vai analisar a sua família, você vai analisar o seu destaque social. Destaque social é um ponto de valorização ou desvalorização. Você é um cara fechado? Você é um cara muito quieto? Você é um cara que não gosta de conversar? Isso desvaloriza o homem. O homem, ele tem que ser líder, ele tem que ser... A mulher não faz diferença, tá? Isso pra mulher não faz diferença. Por isso que eu tava explicando pra vocês que é diferente. Eu vou dizer, calma aí. Então, o homem, ele tem que ser líder, ele tem que ir pra cima, ele tem que ter atitude, ele tem que ter palavra, ele tem que ser sociável, ele tem que ter iniciativa, ele tem que decidir, ele tem que dar a última palavra. Ele tem que ser, entre a turma dele, ele tem que ser destacado. O que mais? Então, o seu destaque social no trabalho. Como é que você é no trabalho? Como que você é? Qual é o seu destaque na sua família? Por exemplo, olha que interessante. No meu trabalho, eu sou um cara benquisto. Não é que eu sou importante, nada, mas eu sou benquisto. Na minha família, eu sou um bosta. Como que você pega eu no trabalho e transfere pra família e eu já me tornei um bosta? Por quê? Isso aqui é importante. Porque... é o que eu tava dizendo já no começo. Cada situação vai analisar os pontos principais. É quase como se fosse um jogo de RPG, aonde você vai fazer um teste e cada teste é uma coisa. Por exemplo, na família, o que vai contar? Destaque social é muito importante. Você tá casado é um ponto importante. Quanto você ganha por mês é um ponto importante. No trabalho, por exemplo, não conta quanto você ganha por mês. O que conta lá no trabalho é o quê? Sua patente dentro do trabalho. Quanto você manda. Você entendeu? É isso que eu tô querendo dizer pra vocês, que essas dinâmicas alteram. É igual eu expliquei no começo do programa. Uma mulher de favela e uma mulher, por exemplo, de faculdade. Lá pra mulher, por exemplo, simplesinha, que não entende de nada, às vezes não tem nem o ensino médio completo, tá só no fundamental, por exemplo, e já é, por exemplo, vamos supor, já tem filho, por exemplo, vamos supor, uma mulher bem de classe humilde, bem humilde e tal. Pra essa, o ponto de valorização vai ser o quê, por exemplo? Aqui é um cara que vai ficar com ela, que vai ajudar ela a cuidar do filho, tudo. Então, por exemplo, a sua inteligência... O seu gabarito de... Os seus cursos de graduandos, pra ela, isso não valoriza. O que valoriza é quanto você ganha por mês. Não adianta você ser pós-doc e ganhar R$1.000 por mês. Não vai resolver no caso dela. Ela vai preferir um pedreiro que ganha, por exemplo, R$2.500. Porque com R$2.500 fica mais fácil ela cuidar do filho dela, por exemplo. É um exemplo aqui que eu tô dando. Agora, pra uma mulher, por exemplo, que tá na faculdade, tá cursando a faculdade. Você chega com... Você é um cara bonito e chega com uma inteligência, chega com um papo, cabeça pra caralho. Vocês trocam uma ideia sobre Nietzsche, sobre Freud. Vocês entram num diálogo. Ali, sua valorização o ponto de inteligência contou para sua valorização. E isso tem a ver com a tática que eu já expliquei para vocês também no começo. É, se você está num ambiente onde não valorizam, por exemplo, vamos supor, a sua inteligência, não é que você está errado. Você não pode estar errado porque você é inteligente. O que acontece é que você tem que se resguardar. Não, não é que você tem que se resguardar. Caralho, isso é uma tática. Se você quiser usar, você usa. Se não quiser, também foda-se. Eu quando tava na época da podreira, eu tava cagando e andando. Entendeu? Eu frequentei os piores lugares possíveis, foda-se. Só que eu tô querendo dizer pra vocês assim, se vocês quiserem, é uma tática. Você pode se resguardar, falar, não quero mais, não quero ficar com ninguém desse ambiente. E você vai esperar aparecer as pessoas que vão valorizar os pontos certos seus. Você entendeu? Em vez de você querer se relacionar com mulher que vai ter conversa de chimpanzé, aquelas mulheres que conversa ruim pra caralho, só vai falar de bosta, só vai falar de filme ruim, você se resguarda, você se tranca e você pode esperar aparecer a pessoa que vai enxergar o seu valor. Porque esse é um outro ponto do mercado bucetal. É, como qualquer mercado do mundo, às vezes uma coisa vale muito, mas as pessoas não sabem valorizar. E o mesmo vale para a mulher. Às vezes tem uma mulher que vale muita coisa, mas as pessoas não conseguem enxergar o valor que ela tem. Ou ela mesma não consegue se enxergar o valor que ela tem. O homem também. Você, ouvinte, pode achar que você não vale bosta nenhuma. Mas se você fizer uma análise fria, como eu tô explicando aqui, você vai ver que você vale. O que acontece é que o meio que te cerca não tá sendo favorável pra você. Caralho. Apagou tudo aqui. Pera aí, tô voltando a gravar agora. Vamos voltar lá. Caralho, ouvinte, apagou tudo aqui. Minha memória errando, meu computador tá ruim. O computador apaga agora. Eu já passei borrachinha nela, mas tá foda, hein? Voltando lá, ouvinte. O que eu tava falando? Então, por exemplo, vamos supor, se você for um cara culto que gosta de arte, que gosta de literatura, que gosta de alta gastronomia, que gosta de bandas diferentes, que gosta de música, de repente até música erudita, e aí você mora num meio periférico, num meio onde o povo vai ter um gosto mais popularesco, onde vai ser uma coisa mais... um espírito mais pobre, você vai ter dificuldade de ser valorizado. E talvez você seja até visto como freak show, como bizarro. Mas você tem um puta de um valor, cara. Você é culto, você manja pra caralho, você entende. Só que você não tá conseguindo ser valorizado pelas coisas certas. Você pode fazer duas coisas. Qualquer uma das duas você pode fazer. Quem vier aqui dizer o certo, tá errado. Já tá falando, tá querendo cagar regra pros outros. Você pode ou se jogar na lama, como eu fiz muitas das vezes. Às vezes eu me fazia assim de foda-se e me jogava na lama. E pra zoar, pra ter boas experiências, pra trepar e tal. Então eu me jogava na lama, você pode jogar na lama. Ou você pode se retrancar e esperar aparecer as pessoas certas que vão enxergar o seu valor. Você pode escolher, qualquer uma das duas táticas é válida, tá? Isso aí não existe consenso, isso aí é debate. Então são táticas que você tem no mercado bucetal. Assim como tem no mercado financeiro, eu já expliquei, mas só pra deixar claro. Às vezes você tem uma ação que tem um puta de um valor, mas ela caiu de 40 pra 2. Só que você sabe que essa empresa vai se reerguer. Você pode segurar a ação e deixar ela voltar. Porque vamos supor, Petrobras. Você, ouvinte, sabe que a Petrobras, mesmo se ela cair pra 1 centavo, ela vai voltar a subir. Porque a Petrobras acompanha o Brasil. A Petrobras só quebra quando o Brasil quebrar. Então você pode segurar as ações. É a mesma coisa do mercado bucetal. Você sabe o seu valor. Então você pode se guardar. É uma tática. Você entendeu, ouvinte? É uma tática para lidar no mercado bucetal. E aí você não precisa levar com aquela coisa pesada, ruim, como muitos aí têm. Eu não vou dar nomes aqui, mas muitos carregam uma coisa pesada. As mulheres aqui não vale a pena. Não, não. Não precisa ser assim, cuzão, babaca. Pode ser uma coisa leve, no sentido de você dizer o seguinte, olha, esse ambiente aqui não me representa, então eu vou ficar tranquilo, vou esperar um ambiente que me represente, só isso. Não precisa ser aquela coisa arrogante, babaca, chato, papo de superior, nada disso. Fica de boa aí, espera a situação ficar favorável pra você. Não tem nada de errado nisso aí, tá? São duas táticas, você escolhe o que vocês quiserem também. Gente, então, poder social, destaque social, seu destaque no trabalho, a sua inteligência, graduação, ser graduado, ter inteligência, ser um cara com resposta rápida, QI, tudo isso aí são pontos de valorização. O que vai depender são o ambiente que você tiver e os fatores externos. Por exemplo, uma mulher que seja muito culta. Eu já conheci mulher culta, ouvinte. Não sei se vocês já conheceram. A mulher, quando ela é muito intelectualizada, quando ela é muito culta, cara, você pode ser bonito o que for. Se você chegar... Não, ok, tá bom, se é isso que você quer ouvir. Se você for modelo, você pode ser burro que você vai comer ela, tá bom? É isso que você quer ouvir? Se você for modelo, o cara mais lindo do Brasil, você pode ser burro pra caralho e você vai comer a mulher, tá ok? Se é isso que você quer ouvir. Agora, sob condições normais, você pode ser um cara bonito e mesmo assim você não come essa mulher, você não fica com ela, você nem beija ela. Porque quando a mulher é muito culta, muito intelectualizada, você tem que ter inteligência, você tem que ter jogo com ela. Porque senão você não sai do 0 a 0. Eu já conheci mulheres intelectuais, é difícil. É mulher até difícil, até mesmo você sair pra tomar uma cerveja com ela. Porque ela vai querer... É difícil, é difícil. Eu tô inclusive conhecendo uma. É um ping-pong, você entendeu? É um ping-pong isso aí. Que mais aqui que eu posso dizer, gente? Ouvinte, isso aqui que eu vou dizer é importante, hein? Valor potencial. Isso aqui eu nunca vi ninguém fazer. Eu acho que eu tô sendo o primeiro no Brasil a trazer esse conteúdo, porque ninguém eu não vi falando isso aqui. É o valor potencial. O valor potencial no mercado bursátil é o valor que você ganha só especulatório e ele já te valoriza. Vocês querem ver um exemplo, ouvinte? Você passa no vestibular em medicina. Você, ouvinte, já é médico? Não. Você acabou de passar no vestibular. Você já está formado? Não. Você já está rico? Não. Mas a mulherada vai ficar louca na festa de naquela festa lá, aquele churrasco que eles têm lá. Vai ficar louca para cima de você. Porque você é estudante de medicina. Esse é o seu valor potencial. Ela sabe que se ela der um chá de buceta em você, daqui 8 anos ela vai estar bem pra caralho andando de Mitsubishi pra cima e pra baixo. Esse é o valor potencial. Pode também ser chamado, se quiser, de valor especulatório. Outro que eu já vi acontecer é quando surge um rumor na empresa que fulano vai ser promovido. A mulherada vai pra cima e os caras vão querer fazer amizade com ele também violentamente. Por quê? É o valor potencial. Provavelmente esse cara um dia vai ser supervisor. Vamos ir pra cima dele. O valor dele já subiu. Peguem no mercado bursátil e se analisem o seguinte, que o valor potencial, ele nada mais é do que o seguinte, o cara subiu sem ter acontecido nada. Mas não é fator externo, é isso que vocês não podem confundir. É uma característica que aquele cara, o que vocês têm que separar é o seguinte, o valor potencial é tudo aquilo que não se concretizou, mas que por especulação o valor subiu. Vamos supor que eu tô disputando com um cara para ver quem vai ficar com a mulher. Só que o cara, ele tem... Olha essa aqui, é foda. Puta que pariu, agora eu tirei uma boa. O cara tem parente lá na gringa. Ele tem parente lá no Canadá. Ouvinte, esse cara já foi pro Canadá? Não. Ele mora no Canadá? Não. Ele já ganha um salário lá do Canadá? Não. Só que numa disputa entre eu e ele, o valor dele vai ser mais elevado que o meu, porque o valor especulatório dele subiu. Ela sabe que se ela ficar com ele, ela tem chance dele ir morar com os parentes lá no Canadá e levar ela. O valor especulatório. Mas isso é só potencial. Pode ser que ele nunca vá pro Canadá. Pode ser que ele vá pro Canadá e não leve ela. Pode ser que os dois terminem antes dele ir pro Canadá. É o valor especulatório, é o valor potencial. Olha que interessante, ouvinte. Eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar disso e eu tô trazendo aqui no programa. Isso chama-se valor potencial. Um cara que tá formando em uma faculdade renomada, valor potencial. Pode ser que ele saia da faculdade e não consiga emprego, como muito acontece, mas é o valor potencial. Vocês entenderam que legal? É o valor potencial. Às vezes, só no jogo de interesses, só na especulação, vai dar uma mega valorização ou mega desvalorização. Quer ver outra que é legal? Só do cara estar no camarote, ele pode ser um pobrão fudido. Mas se ele estiver no camarote bem vestido, às vezes uma roupa que ele demorou um ano para comprar, e ele demorou um ano para pagar aquele camarote. Mas ele tá lá no camarote. A mulherada vai dar em cima dele, por quê? Valor social, porque ele tá lá, ele é social. O poder social dele tá bom. E o que mais? Potencial, que é o valor potencial. Se ele tá naquele camarote bem vestido, potencialmente ele é bem de vida. Ela vai para cima. É aí que o cara pobrão vai comer uma gata foda, porque ela tem esperança que ele vai, que ele tem dinheiro, e às vezes não tem. A gente vê casos desses aí. Acontece com alguma frequência, acontece isso aí. Toma água aqui. Esse é o valor especulatório, tá? Que mais? Um valor que desvaloriza mais na casa da mulher que do homem. Filho. Filho, para o homem, eu já vi valorizar. Eu já vi mulher gostar mais do homem porque ele tem filho. Porque talvez, agora tô chutando aqui, eu acho que passa uma questão assim, ela pensa assim, pô, ele já é pai, ele tem responsabilidade, talvez seja uma coisa até biológica, pô, se ele tem filho, então o dia que eu tiver filho com ele, ele vai cuidar igual ele cuida do filho dele, talvez seja isso. Para o homem assumir uma mulher que tem filho, eu sei que vai ter gente que vai ficar ofendida, mas aqui a função do programa não é mentir, infelizmente, ouvinte, infelizmente, se você é mulher, tá escutando, você sabe que eu não tô mentindo. Você pode se iludir, mas você não pode... Aliás, você pode querer mentir, mas você não pode se iludir. Filho é um ponto que realmente fica mais difícil. Tanto é que os homens, quando vão se envolver com mulher, a primeira coisa que o cara pergunta, você tem filho? Porque muitos não assumem mulher que tem filho. Eu sei que é um ponto delicado, eu sei que é muito difícil. Eu nem quero falar muito sobre isso. Não quero falar, porque eu sei que é um ponto muito polêmico, tá? Mas o filho, sem dúvida, uma mulher... com filho, é uma mulher sem filho, a valorização vai toda pra mulher sem filho. Mesmo que ela seja mais feia, mesmo que ela seja mais desvalorizada, a mulher sem filho vai ter mais valor. Porque o cara vai ter mais gasto, porque o filho é um problema, porque o filho vai comprometer os planos. Muito homem não aceita mulher com filho. Inclusive, há pessoas que dizem, aquele próprio Alberto Santos é defensor de que a mulher com filho tem que ficar com o homem que tem filho. Porque aí os dois se entendem. Aí não tem briga. Aí não tem nada. Agora, o homem sem filho, ele vai procurar a mulher sem filho. Mas, se o homem quiser ficar com a mulher que tem filho também, nós aqui não julgamos, tá? Você fica com quem você quiser. Mas, o filho, no caso do homem, isso não é, isso aí não tem uma unanimidade. Tem mulher, eu já vi, que não quis ficar com o homem que tinha filho. Eu já vi acontecer. Mas eu já vi, mais de uma vez, o filho se tornar um ponto de valor para a mulher. A mulher enxerga no cara uma coisa mais madura, mais... ela gosta de levar o filho do cara para passear. Isso eu já vi, tá? Então, tem essas duas... Não é uma unanimidade. Na questão da mulher, é unanimidade. O filho, no caso da mulher, dá uma desvalorizada. O quanto, não sei. Aí teria que fazer uma análise, mas... No caso da mulher, o filho dá uma desvalorizada maior que a do homem. Isso aí, quem quiser discordar, também eu respeito. Mas a função do programa não é mentir, tá? O que mais aqui? A princípio seria isso, viu, gente? Se tiver mais valorização e desvalorização, vocês podem mandar aí. Rapidinho, mulher. Rosto. No caso do rosto da mulher, quanto mais delicada, melhor. Traços muito agressivos, traços muito... É o oposto do homem. O homem, ele tem que ter um traço rústico. No caso da mulher, o que valoriza a mulher é o traço mais fino, mais delicado. Os traços tidos como rústicos na mulher... não são legais, não, pelo menos não as valorizam, esse é o ponto. Tanto não é mentira que eu tô falando, que a mulher busca ficar mais delicada. Ela passa um pó pra tirar as manchas, pra tirar cicatriz. Por quê? Porque ela quer ficar mais delicada, ficar uma coisa mais delicada, uma coisa mais afeminada. Seria isso. O que mais? Cabelo. Cabelo não tem unanimidade, tá? Tem mulher, inclusive, que tem bitolada em fazer chapinha. O cabelo cacheado é muito bonito também. Que mais? Aí vai ter uns... os fatores externos aí, mas... fator externo de mulher é muito diferente. Nossa senhora, não dá nem pra comparar. Eu vou explicar, vocês vão entender. Corpo. O corpo da mulher... quanto mais afeminado, melhor. Então, sem músculo... O que desvaloriza? Músculo desvaloriza. Mulher musculosa. Ninguém gosta de mulher musculosa. Tem uns caras doentes aí que pagam a nota pra comer mulher musculosa. Ou pra apanhar de mulher musculosa. Mas é doente mental. O homem normal, heterossexual normal. Mulher afeminada, sem músculo. Barriga. Quanto mais barriga, pior. Isso aí eu acho que ninguém vai discutir. Mas a nossa tolerância à barriga é muito maior. Isso é fato. A questão de... olha como é que é diferente a questão. Se ela for uma gordinha, mas uma gordinha bem distribuída, coxuda, peituda, valor sobe. Se ela for uma gorda, que eu já conheci, pouca bunda, pouco peito e barriga, que é a mulher pançuda, a mulher barriguda, aí o valor cai bastante. Vocês entenderam como é que é aqui o pulo? Todo mundo entendeu? Se ela cresce igual, legal. Valoriza, sobe. Mais peito, mais bunda, sobe. Se ela aumenta só barriga, fica com pança, e peito e bunda normal, cai. Aí o valor diminui. Entendeu? Que mais? Família. Para a mulher, família conta muito. O homem que se relaciona com mulher, ele sempre vai checar a família. Se for de família zoneada, já cai o valor. Quanto mais tradicional a família, para o homem, melhor. A mulher, a família para a mulher, para o homem, a questão da família é muito importante. Avaliar como que é a família da mulher. Principalmente se for cidade pequena, aí nem precisa dizer. Que mais? Status da mulher, para o homem, não importa. Ponto. Ah, mas eu conheço um cara que só gosta de ficar com mulher. Homem em geral não se importa em nada com o status da mulher. A maioria, inclusive, até prefere que a mulher seja aquela que passa despercebida. Até prefere. Eu, por exemplo, não gosto de mulher que ri muito alto, que fala muito alto, que chama atenção. O status pra mulher tem que ser, pro homem, quanto mais baixo, melhor. Entendeu? Mulher que tem muito amigo homem, cai do valor. Que mais? Inteligência. A inteligência não tem unanimidade, tá? Inteligência vai ter duas correntes. Tem uma corrente que diz que a mulher, a sua mulher de fé, a mulher que você vai se envolver, ela tem que ter só o mínimo de inteligência, fazer os cálculos básicos, saber falar um português decente, tudo. Só o basicão. Não precisa mais que isso. Tem muitos que são defensores dessa ideia. Tem outros que dizem que a mulher se valoriza se ela for inteligente. Por quê? Porque ele diz que depois por exemplo, do sexo, depois da paixão que vai virar amor, por exemplo. Tô saindo do mercado bucetal. Mas é só pra vocês entenderem, tá? É só pra vocês captarem a ideia. Tem gente que diz que o ideal é a mulher ser inteligente para acompanhar você nas suas conversas. Pra você ter com quem conversar. E tem outra a outra corrente que eu acabei de falar, não, diz que é bom você nem ser muito amigo da mulher, não. Porque se você for muito amigo, ela já vai começar a procurar suas fraquezas, ela vai começar a querer fazer tortura mental. Então não tem unanimidade. Tem gente que diz que a inteligência da mulher valoriza. E tem gente que diz que não. Tem gente que diz que a mulher tem que ser só inteligente o suficiente pra não fazer cagada. Então tem esse debate. Isso aí não tem unanimidade. Tem esse debate do que valoriza. Fica aí o debate pra vocês vejam o que vocês acham disso aí. Por isso, esses quesitos são bem subjetivos, tá? Que mais? Valor potencial da mulher. Pro homem, praticamente, foda-se. Muito difícil. Só casos muito específicos. Um cara que quer casar com uma japonesa porque ele tem plano de mudar pro Japão. É caso, assim, muito... No geral, o valor potencial da mulher pro homem praticamente não existe. Praticamente não existe. Eu só não digo que não existe, porque eu sei de casos muito específicos. Eu conheço casos, assim, chave. Por isso que eu não afirmo que não tem. Mas o valor potencial da mulher, praticamente... Então, olha que interessante, ouvinte. Ouvinte, eu tô te trazendo uma coisa na sua cara pra você analisar. Os fatores são todos invertidos, porque o status da mulher não conta. A inteligência do homem, a inteligência da mulher pro homem, a maioria não vai se importar. Grande maioria, 90% não vai se importar. O valor potencial da mulher, foda-se. Não tem, praticamente não faz diferença. Conheço muitos caras aí que ganham 5, 6 pau por mês e a mulher ganha um salário mínimo, R$900. Porque ela só tem um trabalhinho dela pra suprir as despesas dela. E o cara que cuida da casa, conheço esses casos. Então, o cara não faz questão de valor potencial na mulher. Vocês entenderam como é que funciona? Então, o mercado sexual, ele funciona com essa dinâmica. O homem, ele tem que se aprimorar mais pra conseguir o objetivo. Que é essa sua missão como homem. Você nasceu homem... Você vai ter que correr mais atrás, tá? Isso aí é fato. E acabou minha água, eu tô fudido porque eu tô começando a ficar rouco. Bom, gente, então eu já falei sobre o valor de valorização e desvalorização. Então você vai se encaixar, você vai se olhar nesse mercado bucetal e você vai analisar as mulheres também nesse mercado bucetal. O que mais importante que eu tenho pra dizer? Eu falei pra vocês que mulher não conta valor social... Eu conheci um cara, que não ficava com mulher se ela fosse de classe social baixa. Eu conheci um cara. Só pra não, porque eu gosto de ser justo aqui. No geral, eu nunca vi dar problema, mas eu conheci um cara que não ficava com mulher de periferia. Eu conheci um cara bem de vida, que ele tinha esse código aí de segurança dele, tá? Mas só também que eu vi. O que mais que eu preciso dizer de importante aqui? A questão da valorização da mulher tem um ponto muito interessante. A partir de um tanto, ouvinte, presta bastante atenção, ouvinte. Acorda aí, ouvinte. Vamos prestar atenção, gente, porque o que eu vou dizer agora é um negócio de uma importância, gente. Mas é tão importante que eu vou dizer agora. O homem, quanto mais ele vai se graduando, melhor. Ele vai se valorizando. Por exemplo, o cara era gordo, emagreceu, pum, valorizou. Agora, ele, além de emagrecer, ele começou a fazer uma academia e começou a ficar atlético, começou a ficar saudável. Pum, valorizou mais. O homem, quanto mais ele vai subindo, mais ele valoriza. A mulher não, gente. A mulher, ela tem uma trava. A partir de um tanto, não faz mais diferença. Quer entender como? Eu vou provar. Uma mulher que... Vamos pegar aqui 5 mulheres. As 5 são lindas... As 5 são gostosas, as 5 são meigas e carinhosas e de bom sexo. Só que uma é morena, uma é negra, uma é ruiva, uma é japonesa e uma é índia. Não vai fazer diferença pra você, ouvinte. Olha, uma é... Nossa, essa aqui tem tanto de peito, aquela tem tanto de peito. O que eu quero dizer pra vocês... O que eu tô querendo dizer pra vocês é o seguinte, que entre essas 5, você, ouvinte, vamos supor que você tenha essas 5 opções. Você vai escolher, por exemplo, a que mais te agrada, a que você mais se identifica, a que a conversa flui melhor, a que você se sente mais atraído sexualmente. O que eu quero dizer pra vocês é que a partir de um tanto, por exemplo, se a mulher já é bonita e já é gostosa, não importa quão bonita e quão gostosa ela é, quando ela bate naquela trava... Na hora que ela chega naquela trava ali, o que vier pra cima não vai fazer uma diferença. É diferente do homem. Pensem na vida de vocês, vocês vão ver que eu não tô mentindo. Por exemplo, sua mulher já é bonita e já é gostosa, acabou. Aí o que vier daí é lucro. Ah, ela vem de família, por exemplo, e às vezes até piora. Por exemplo, tem homens como eu, por exemplo, que não gostam de se envolver com mulher rica. Eu não gosto, eu me sinto humilhado, eu me sinto menosprezado. Então, por exemplo, se ela for bonita e for gostosa, tá ótimo, trava aí. Não precisa mais nada. Não precisa ser... Por exemplo, aí, vamos supor, ela ser rica é um ponto de valor. Valoriza. Mas pra mim, não quero, desvaloriza. Por quê? Porque o que eu tô explicando pra vocês é que o homem, quanto mais rico ele for, mais valor. Quanto mais bonito ele for, mais valor. Quanto mais gostoso ele for, mais valor. Quanto mais sociável ele for, mais valor. Quanto mais importante ele for, mais valor. A mulher não, ouvinte. A mulher, o que elas não entendem, é que elas estão iludidas achando que nós estamos preocupados com celulite. Elas acham que nós estamos preocupados com varizes. E nada disso faz diferença. Nada disso. Se ela já for bonita, e se ela for já gostosa, e aí o bonita e gostosa vai depender do seu, o seu padrão. Você que está me ouvindo, você vai ter o seu padrão aí. Por exemplo, tem mulher pra mim que eu vou achar linda, e você vai achar feia. Por exemplo, eu, Hernani, gosto mais de um traço mais, por exemplo, um traço mais índia. Você, ouvinte, pode gostar de um traço mais europeu. Isso aí vai dar divergência. O que eu quero dizer é o seguinte, que a partir de bonita e gostosa, o que vier, pode-se dizer até que é lucro, mas que não vai fazer diferença. Você, ouvinte, olha só que interessante, presta atenção. Agora eu vou explicar pra quem não entendeu. O que o homem valoriza e prioriza é o sexo de boa qualidade, o carinho de boa qualidade. Carinho, o que? Sexo de boa qualidade. O que está incluso em sexo de boa qualidade? Faz as posições satisfatórias. Eu saio satisfeito desse sexo. Esse sexo me satisfaz. Que mais? Ela me sacia na cama, as coisas que eu quero fazer, ela faz comigo na cama, ela sente prazer comigo, ela goza comigo, que mais? Mas não assim aquela coisa bitolada, eu quero gozar, não, tipo, ela goza junto com você, isso é sexo de boa qualidade, sem desespero, isso é sexo de boa qualidade, carinho de boa qualidade, nós priorizamos carinho de boa qualidade, ela fala com você de forma carinhosa. Ela faz a comida do jeito que você gosta. Que mais? Ela é grata a você? Gratidão é uma forma de carinho. Ela reconhece você? Ela valoriza você? Ela admira você? Isso tudo é carinho de boa qualidade. Nós priorizamos o carinho e o sexo de boa qualidade. Então, ouvinte, o que eu quero dizer é o seguinte... Que se a mulher já for bonita, já for gostosa e te dá sexo de primeira e carinho de primeira, o que vier de valor depois não importa. Não vai fazer diferença. Eu quero que vocês pensem e me falem se eu tô mentindo. Eu tenho certeza que todos os ouvintes vão concordar comigo. Tipo assim, Hernani, a menina é bonita, a menina é gostosa, me trata igual um rei e na cama nota 1000. Mas ela vem de família desestruturada. Ela... que mais? Ela não tem perspectiva de futuro. E ela não é muito inteligente, não. Esses fatores que eu acabei de falar, em tese desvaloriza, não falei? Só que não vai desvalorizar. Porque a partir do momento que ela bateu na... É bonita? Sim. É minimamente gostosa? Sim. Sexo de, sexo de boa qualidade, carinho de boa qualidade? Sim. Pronto. Aí aparece uma mulher mais bonita e mais gostosa. Disputando. Você, ouvinte, pode ficar em dúvida entre as duas, porque nós, homens, somos seres bestiais. Nós gostamos muito de sexo. Então pode ser que você queira comer, inclusive, as duas. Mas numa escolha racional, você tende mais... Apesar que depende da sua fase. Se tiver numa fase putanheiro... Você vai querer comer as duas. Mas se você tiver numa fase que você quer sossegar, que eu sei como é que é, depois você quer sossegar, você quer descansar, você chega de zona, chega de moer, chega de tudo, você vai escolher entre as duas, você vai escolher, por exemplo, aqui o papo flui melhor, você vai escolher a... Pode ser que você escolha a mais bonita, pode ser que você escolha a mais gostosa, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, que o que vier além disso... Não vai mais fazer diferença. Desde que ela bata na tecla bonita e gostosa. E sexo e carinho de boa qualidade. Só que, por causa dos homens estarem desvalorizados e se desvalorizarem, muitos estão aceitando ficar com mulheres bonitas e gostosas que não dão sexo e carinho de boa qualidade. Isso é ruim. Você tá ficando só com a embalagem de fora. Mas você não tá consumindo o produto. Então, o saudável é você ter sexo e carinho de boa qualidade. O sexo e o carinho são pontos de valorização. Tá? São pontos de valorização. E o tamanho do pau para a mulher também é ponto de valorização, tá? Quanto mais você tiver, desde que não seja uma coisa bestial, é melhor. As mulheres mentem e dizem que não faz diferença. Mas elas gostam de um pintão grande assim, tá? Quanto mais o pintão for maior, melhor para elas. Mas não é uma coisa que você tem que bitolar. Eu, por exemplo, não bitolo nada. Nada, zero. Eu tô com um quinzão aqui. Quinzão. Eu não fico preocupado. Eu recomendo que você não se preocupe. Só você tem micropênis. Mas mesmo assim você procura tratamento, tá? De resto, foca mais no que dá pra você fazer e não fica bitolado. Porque se você ficar bitolado nisso aí, não vai resolver. Ah, porque tem um cara aí que falou que se eu amarrar um barbante, um tijolo, ele vai esticar. Eu não acredito. Ah, porque tem um exercício aí que nós faz, que nós aperta ele e ele vai aumentando. Eu não acredito e nem recomendo que você faça. Eu não faria uma coisa dessa. Ah, porque tem um negócio aí, uma bomba que eu coloco aqui, ele vai inflar. Eu acho que não funciona, tá? Mas, de fato, o tamanho do pau faz diferença sim, tá? Mas não... É igual a altura. Não sendo um negócio bestial e não sendo um micropênis, você vai trabalhar. Tá bom? É a mesma coisa de altura. Você não sendo um anão e não sendo um gigante, você vai trabalhar também. Você entendeu? Você vai jogar. É aqui que tá o mercado. É aqui que é o mercado bucetal. Se você for, por exemplo, lindo, maravilhoso, você não precisa de mercado bucetal. Agora, se você tá na média, aí você precisa do mercado bucetal. Aí você vai jogar, aí você vai especular, aí você vai trabalhar. Aí você vai jogar com o mercado bucetal. É isso que eu tô dizendo pra vocês, tá? O que mais que eu tenho pra dizer aqui? Então, voltando lá na teoria, gente. A mulher, ela não precisa se valorizar como homem. A partir do momento que ela, que ela tem um X de valor e um X de beleza corporal e carinho e sexo de boa qualidade, pronto, já deu. É por isso que a mulher não precisa se esforçar tanto quanto o homem. Ela só precisa ser uma nota 5. Pronto, tá ótimo. O homem precisa subir, o homem precisa se aprimorar, precisa estudar, precisa ser o melhor. Entendeu? Ele tem que ser o melhor. A mulher não, a mulher... A partir de um tanto de beleza e a partir de um tanto de gostosura que você, que cada um vai definir, dali pra frente não faz mais diferença. Tipo assim, a menina já é bonita, já é gostosa. E o papo já fluiu. E ela é carinhosa com você. Acabou. O resto... Não importa ela se valorizar mais, entendeu? Que mais? Então você vai se avaliar. O termo muita areia pro meu caminhãozinho. Quando uma pessoa diz muita areia pro meu caminhãozinho, vocês que entendem sobre o mercado bucetal, vocês podem entender da seguinte forma. O que é muita areia pro meu caminhão? As pessoas comuns vão entender assim: nossa, ela é muito bonita pra mim. Só que quando você olha no espectro do mercado bucetal, você vai ver que é o seguinte: não é só isso. Por exemplo, se ela é de uma família de bacana, família rica, mesmo se ela for feinha, ela já vai ser muita areia pro seu caminhãozinho. Porque se você for pobre, ela nem vai olhar pra você. A mulher sempre ela vai querer procurar a camada de cima, nunca de baixo. Não, tá, tem casos que ela quer fazer uma aventura, quer ficar com o cara de classe baixa pra fazer uma aventura. Isso acontece, mas num geral, ela vai procurar sempre camada de cima. Então, ouvinte, o que você vai fazer? Muita areia pro meu caminhãozinho. Se você vê que a mulher é muito rica, de elite, mesmo que ela seja feia, pode ser que ela seja muita areia pro seu caminhão. Agora, se ela é muito bonita e você, ouvinte, é de classe elevada e você tem dinheiro, ela não vai ser muita areia pro seu caminhão, hein? Olha que interessante, você tem dinheiro, não tem? Você tem carro, não tem? Você trabalha, não trabalha? Ela não é muita areia pro seu caminhão, mas ela... Por valor inflacionado, ela pode achar que ela é muito pra você. Por causa do valor inflacionado. Porque ela se inflacionou. Só que aqui que começa, ouvinte. Você não ser mais passado pra trás. Porque estão passando vocês pra trás e vocês não estão espertos. Se uma mulher for bonita, ela vai dizer que é muita areia pro caminhão pro seis. Do caminhão dos seis. Vão dizer, ela vai dizer isso. Só que é o seguinte. Vamos analisar no mercado bucetal? Vamos. Eu sou bonito. Eu tenho dinheiro. Não tô dizendo que você é rico, mas eu ganho meu salarinho. Eu tenho meu carrinho. E ela é só bonita, mais nada. Mas pera aí, como que ela vale mais do que eu? Não vale. Ela pode se achar, se especular, se inflacionar a mais do que eu. Isso ela pode fazer, qualquer um pode. Agora, qual é o valor efetivo dela? Lembra que eu falei no último programa? Se você não ouviu, escuta lá. Diferença do valor especulatório pro valor real. Então ela pode se achar melhor do que eu. Ela pode nem olhar na minha cara. Mas no valor do mercado bucetal, o meu valor às vezes é até maior que o dela. E ela tá achando que ela tá por cima. Um dos motivos que ela acha que ela tá por cima é porque tem muita demanda. Muito homem dando em cima, o valor dela vai subir. Mas esse é o valor especulatório, não é o valor real. O valor do mercado bucetal dela, aí pode ser baixo. Ela pode ser só bonita. Não tem mais nada a favor dela. Só bonita. O que vai acontecer? O valor no mercado bucetal dela é baixo. Mas a especulação faz o valor dela subir. Entendeu? Muito homem falando, muito homem especulando, muito homem dando em cima, o valor dela vai subir. Ela pode nem olhar na sua cara. Mas quando você faz a análise fria, você vai ver que o seu valor é muito maior, pô. Você tem um valor potencial, você tá cursando um curso superior, o seu valor é muito superior. Entenderam? Que mais? Então, gente, aí você tem que avaliar o seu valor e os fatores externos que eu já expliquei aqui. Tá? O fator externo ele é muito importante. O que mais? Já falei aqui sobre isso. Quando você está num mercado difícil, numa cidade, num lugar que você não. Que os seus pontos não são valorizados, você pode ou se jogar na lama ou se fechar. Fazer uma retranca. Isso é uma tática de mercado. Isso aí tem muita gente que debate sobre isso aí. Cada um vai agir de uma forma. Eu, por exemplo, agi de forma cínica. Eu me jogava na lama e foda-se. Hoje, eu me guardo. Porque eu não quero mais me submeter a esse tipo de situação de merda. Que mais? Mas as duas táticas são aceitáveis. Fator externo. Ele é chave. Ele é muito importante. Não adianta você ter valor e não entender o fator externo. Por exemplo, se você quer ficar com uma mulher de família judia, tradicional, você não é judeu, a família, ela mesmo não vai olhar pra sua cara. Ela mesmo, sozinha, não vai olhar pra sua cara. Só que aí, você tem valor. O seu valor tá acima do dela. Você tem dinheiro, você é bonito. Mas por que ela não quer olhar pra você? Porque o fator externo é, ela é de família judia, você não é, ela não vai olhar pra você. Esse é o fator externo. Entenderam? Os fatores externos são essenciais, essenciais. Só que eles trabalham como se fossem duas engrenagens. Tem a engrenagem do valor, é o seu valor. E tem a engrenagem do fator externo. Quando as duas engrenagens rodam, aí dá jogo. Não adianta também você ter só fator externo. Como eu conheço pessoas, tem pessoa, por exemplo, que ela entra na igreja evangélica pra conhecer mulher evangélica, porque ele quer namorar a mulher evangélica. Mas ele não trabalhou nele, ele não é bonito, ele não tem valor nenhum. Não adianta. Você tá querendo trabalhar só no fator externo. O fator externo do meio evangélico. Não adianta. Você tem que ter valor e trabalhar no fator externo. O fator externo, por exemplo, da mulher evangélica. Hoje eu não vejo mais tanto, mas nos anos 90, por exemplo, tinha um código deles que mulher evangélica só ficava com homem evangélico. Inclusive, muitos casos, eu conheci um caso de um rapaz ali em 2006, 2007, onde a menina fez a exigência pra ele: só fico com você se você se converter à minha igreja. O que é isso, ouvinte? É um fator externo. Ela fica com ele, mas desde que ele se converta à igreja. Esse é o fator externo. Agora, o valor dele. Aí pode ser que um ouvinte diga o seguinte: mas Hernani, se ele for dono da emissora de televisão, se ele for dono do SBT, ou se ele for lindo, maravilhoso, modelo, ou se ele for muito poderoso, ele tiver um poder absoluto, pode ser que ela não peça pra ele converter. É verdade, ouvinte, realmente. Agora, para as pessoas normais, de valorização normal, o fator externo importa. É isso que eu tô dizendo pra vocês. É, mesma coisa da família. É, família judia. Tá, tudo bem. É, a menina só quer ficar com pessoa, com um homem judeu, porque é, tem o código deles lá de judeu. Agora, se o cara for, por exemplo, ator da novela da Globo, a família vai adorar ter esse cara na família. A família vai amar esse cara. É lógico que ele vai entrar. Agora, sob condições normais, sobre o mercado bucetal normal, esse programa é para o homem normal, para você, o mercado bucetal é essencial, é ele quem vai ditar como você vai lidar com o mundo. E o mercado bucetal é esses dois pontos, é o fator externo, que é muito importante. O fator externo é, eu não vou dizer porcentagem, não vou dizer, mas ele é muito importante. E o seu valor no mundo, o seu valor no mercado bucetal. Os dois é o que vão ditar como vai ser sua relação social. Os dois vão dizer como que vai ser sua relação social. Você entendeu, ouvinte? É, você, por exemplo, tem um valor social médio. Você é um cara médio de beleza, médio de dinheiro, médio de tudo. Só que lá no seu trabalho, você é supervisor. Mas você não ganha bem, mas você é supervisor. O que vai acontecer? Qual que é o fator externo? Lá, por você ser supervisor, você vai notar que a mulherada vai dar em cima de você. A mulherada vai pra cima. Por quê? Porque o fator externo, você é o chefe. Mas você se valorizou mais? Não. Você ficou mais bonito? Não. Você ficou mais rico? Não. Você só é chefe, você só é destacado no local onde elas trabalham. Logo, o fator externo é que você é o líder naquele local. E esse é o fator externo, que eu vou dizer no próximo programa, somente sobre o fator externo, no próximo programa. Sobre o mercado bucetal. Então, é a união desses dois fatores que vai dizer. Então você, ouvinte, vai se autoavaliar, vai se enxergar como você está no mercado bucetal, e você vai analisar matematicamente, a partir de hoje, o mundo que te cerca. E você vai parar de ser bobo dos outros. Conheço casos onde a mulher, ela não diz pro cara, mas ela joga no ar, eu conheço mulheres que jogam no ar, que tá fazendo um favor ficando com o cara. Eu conheço mulheres que falam isso. É, que tá fazendo um favor de ficar com ele. Tá fazendo um favor de demorar com ele. Pegue o mercado bucetal e analise. Muitas das vezes você vai analisar, peraí, o cara tem dinheiro, o cara tem trabalho, o cara é bonito, o cara tem família boa, o cara tem potencial pra crescer na vida. Ela só é bonita. Eu conheço um caso assim, ouvinte. Ela só é bonita, mais nada. Ela só é bonita. E ela, na cabeça dela, tá achando que é um favor ela ficar com ele. Pera aí. É um favor ele ficar com ela. E ela vai ficar só com um cara sem perspectiva nenhuma, fudido. Ela teve a oportunidade de ficar com um cara, de repente, culto, que tem uma perspectiva de futuro. O favor é ele ficar com ela. No mercado bucetal, ela tá desvalorizada. Mas por questão de inflação, que eu já expliquei no primeiro programa sobre mercado bucetal, às vezes, de repente, Facebook, muita curtida na foto dela. Pá, bombou. O que acontece? Ela começa a achar que é um favor. Só que esse valor é especulatório, ouvinte. Se ela larga dele, ela tá fudida. Cortou o dinheiro, cortou tudo dela. Ela só é bonita. Ela não tem dinheiro, ela não tem trabalho, ela não tem nada. Ela só é bonita. Pronto, pá, caiu. O valor caiu de novo. Vocês entenderam? Então, o mercado bucetal, ele ajuda você a entender o mundo que te cerca. As horas que você tem que agir. Que horas que você pode ir pra cima. Que horas que você tem que se fechar. Que horas que você tem que se abrir. E o mercado bucetal, ele é infinito nos seus assuntos. Você pode debater por horas. Eu com meus amigos, a gente debate muito. Só que eles não sabem que chama mercado bucetal. As pessoas comuns não sabem disso. É, por exemplo, quando você tá com seu amigo falando assim, eu acho que a fulana me dá boi. Ah, eu acho que a fulana nunca me daria chance. Ah, a fulana é bonita. Você já tá basicamente trabalhando no mercado bucetal. Só que as pessoas que não entendem o que é o mercado bucetal, elas vão romantizar. Por exemplo, vai dizer assim, ah, mas qualquer dia a fulaninha vai se apaixonar em mim. Ele acredita que um dia ela vai olhar e vai falar, pá, apaixonei. Nossa, casa comigo. Agora, você que tem uma visão mais crítica, você vai analisar o seguinte, ouvinte. Pera aí, vamos analisar no mercado bucetal? Quais são as nossas chances? Vamos debater. Vamos ver. Qual que é o valor dela? Ah, pode ser. Ó, o valor dela é tanto e o meu tá um pouco maior. Pode dar jogo. É possível. Agora vamos analisar os mercados. Agora vamos analisar os fatores externos. Vamos analisar. Aí são os fatores externos. Você entendeu? Então, ouvinte, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Valorização e desvalorização. Acho que eu falei tudo. Se faltou alguma coisa, por favor, deixem aí nos comentários. Ou então mandem um e-mail pra mim, me dizendo aí o que faltou, tá bom? É isso aí, ouvinte. O que vai vir pro futuro? Assim como mais com Kyle McInnes. Assim como mais com Robert Garcia, do Pornografia Nunca Mais. Estamos tentando trazer Celso Raffini, do Defenestrando Jogos. Rodrigo Baltar não quer. Não adianta, não peçam mais, tá? Ele não quer. Ele já falou que não quer. Vai vir aí no futuro. Eu vou trazer uma sapatão aqui pra contar como é que é o mercado sapatão. Isso é mais por curiosidade, né? Só pra vocês terem curiosidade de vocês saberem como é que é o mercado delas. O mercado das mulheres sapatão. Só por curiosidade. Vocês não vão aprender muita coisa, não. Mas só por curiosidade, pra vocês verem como é que é. Porque lembra que no primeiro programa eu falei pra vocês que o mercado sapatão é diferente do mercado nosso? Então vocês vão analisar. Eu vou trazer uma sapatão aqui no programa pra falar sobre o mercado do sapatão. E posso trazer um gay também pra contar como é que é o mercado do gay. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem. Siga comigo nessa jornada. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez não seja a solução pro seu problema. Carinhoso, bom nível social. Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual. Para qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, só financeiro. E o endereço para comunicação, para caixa postal, do amante profissional. O amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. O amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. Moreno alto, bonito e sensual. Talvez eu seja a solução pro seu problema. Carinhoso, bom nível social. Inteligente e à disposição para um relacionamento íntimo e discreto. Realize seu sonho sexual. Para qualquer tipo de transação, sem compromisso emocional, só financeiro. E o endereço para comunicação, para caixa postal, do amante profissional. Amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. O amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. O amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. O amor sem preconceito, sigilo total. Sexo total, o amante profissional. O amante profissional.